estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente desceu sobre ele, sobre todos ali em línguas como que de fogo, e todos começaram.